Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este é o Riff Service. E o Riff Service desta semana é dedicado ao produtor e engenheiro de som Mike Klink, responsável por álbuns como Appetite for Destruction, Slip of the Tongue, Heart, Eye of the Tiger, entre muitos, muitos outros. E vamos iniciar este Riff Service com os Guns N' Roses e do álbum Appetite for Destruction, de 1987, vamos ficar com a música Paradise City. Para vocês, Guns N' Roses, Paradise City. Oh. E após Guns N' Roses, ficamos com outro grande clássico, o álbum Slip of the Tongue, de Whitesnake. E deste álbum resolvi escolher a música Kitten's Got Claws. E vamos agora para uma nova sequência com três bandas mais underground. E vamos iniciá-la com os portugueses The Yellow Dog Conspiracy. e do álbum Confrontation vamos ficar com a música Revenge. Para vocês, The Yellow Dog Conspiracy, Revenge. rock. Someday, someday. e nesta sequência, com bandas mais underground, após The Yellow Dog Conspiracy, ficamos com The Gods. E do álbum I'll Get You Rocking, ficamos com a música Get You Rocking. E terminamos esta sequência com os Sea Hags. E do álbum Sea Hags, ficamos com a música Someday. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas. E vamos iniciá-la com os Shelter Dogs. E do álbum Take Me Home, vamos ficar com a homónima Take Me Home. Para vocês, Shelter Dogs, Take Me Home. I've been broken. The sum of all my fears. Years were stolen. The story's in my tears. Then I met you. We called it destiny. I see you still there holding on. Time goes on. Somewhere in your heart, like a kid on the street with open eyes, just like a girl in regular, we just can't be alone tonight. Somewhere in all, it all breaks even as we're running through the dark. In the still of night we surrender. Doesn't matter who you are. There's a boy. Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E este Riff Service é dedicado a Mike Clink. E continuamos o nosso Riff Service. E após Shelter Dogs, ficamos com Warner Drive. E do álbum Fully Loaded, ficamos com a música Broken. E terminamos esta sequência de baladas com Shooting Star. E do álbum Silent Scream, ficamos com a música Somewhere in Your Heart. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três bandas, três nomes que fazem parte do mainstream. E vamos iniciar com The Babies, banda de que John Waite fez parte. E do álbum Head First, vamos ficar com a música Please Don't Leave Me Here. Para vocês, The Babies, Please Don't Leave Me Here. Thank you. Cause I'm out here singing if you got the time. Thank you. silver shoes you're wearing, every theater that you've ever stayed. Over my head, over my head, the sidewalks of your city, every theater that you've ever played. Your comic book impersonations, your whisper sound após The Babies, quem nos apareceu foi o grande Eddie Money, que no seu primeiro álbum, o homónimo Eddie Money, lançou a música To Tickets to Paradise. E terminamos esta sequência com os UFO. E do álbum Strangers in the Night, ficamos com a música Out in the Street. E vamos agora para uma nova sequência e mantemos-nos no mainstream. E vamos iniciar a sequência com Sammy Hagar a solo. E do álbum Marching to Mars, vamos ficar com a música Marching to Mars. Para vocês, Sammy Hagar, Marching to Mars. Thank you. E após Sammy Hagar, quem nos apareceu foram os Motley Crue. E do álbum New Tattoo, ficamos com a música Dragstrip Superstar. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com os Icon. E do álbum Night of the Crime, vamos ficar com a música Out for Blood. Para vocês, Icon, Out for Blood. I Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E este Riff Service é dedicado ao produtor e engenheiro de som Mike Klink. E após Icon, ficamos com Heart. E do álbum Heart, das irmãs Wilson, ficamos com a música The Wolf. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter duas baladas com duas vozes femininas. E vamos iniciar com a japonesa Mary Hamada. E do álbum In the Precious Age, vamos ficar com a música Self Love. Para vocês, Mary Hamada, Self Love. express my life of being your lover and your friend. And there's the clouds, cloud, cloud, cloud, the high above shed their tears. And I'll embrace you with love from all your fear. Am I the one? Flows from your fingertips. I pray for the day I hear those precious words pass through your lips. And wishing upon a star from above, that soon you'll look at me, baby, and say, I'm the one that you love. Am I the one? E nesta sequência de baladas com vozes femininas, após Mary Hamada, ficamos com Beth Hart. E do álbum Immortal, ficamos com a música Am I The One. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com Survivor. E do álbum Eye of the Tiger, vamos ficar com a música Silver Girl. Para vocês, Survivor, Silver Girl. missed you, but what does it change? This confusion feels the same. Forget you and let you leave, but I'm still thinking it through. It's been the conflict between us that's kept me from sinking before. E nesta sequência de baladas, desta vez dedicada a vozes masculinas, após Survivor, ficamos com Slash Snake Pit. E do álbum It's 5 O'Clock Somewhere, ficamos com a música Back and Forth Again. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vamos iniciá-la com os canadianos Triumph. E do álbum The Sport of Kings, vamos ficar com a música Play with the Fire. Para vocês, Triumph, Play with the Fire. E é com os norte-americanos Harry Kane que terminamos o Reef Service desta semana. Iniciamos esta última sequência com os Triumph. E do álbum The Sport of Kings ficamos com a música Play With Fire. E terminamos com os Harry Kane. E do álbum Over The Edge ficamos com a música Spark In My Heart. E é com Harry Kane que me despeço do Reef Service de hoje. Deixo a todos o desejo de uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este é o Reef Service. Rock on! Every time we kiss, and every time we love. memories.